A paciência muitas vezes é a chave. Dedicação lhe vale muito mais do que viver à espera de um milagre. Mais vantajoso aprender, executar, bem melhor do que secar o próximo MC que vai rimar. Fazer o que me cabe, o que tá ao meu alcance. Cumpri minha missão nessa rima, nesse instante. Febre sul-americana, esquenta as linhas do papel. Inspiração, minha amiga, companheira mais fiel. Faz tempo, R.E.P. deixou de ser mero lamento. Eu faço música e a música alivia o meu tormento. Perfeito casamento, eu e minha composição. Linha por linha, verso por verso, beat, refrão usando a imaginação. A mente vai onde eu não vou e traz respostas e soluções de onde ela vagou. Eu vou focar o meu trabalho cada dia um pouco mais. Essa vem do 249 feita no banco de trás. Essa viagem já me fez refletir demais. É muito pra pensar e ficar em paz. É muita ideia que a mente desenvolve. Nas antigas era assim, dentro do 249. Essa viagem já me fez refletir demais. É muito pra pensar e ficar em paz. É muita ideia que a mente desenvolve. Nas antigas era assim, dentro do 249. Cruzando bairros, avenidas, sob sol escaldante. Crowdeado, muita gente, muito assunto irrelevante. Eu e meu sonoro protetor auricular, a melhor companhia que se possa imaginar. Ajusto ideias na cabeça, penso, não desisto. Às vezes é preciso achar a solução, mas eu insisto, mentalizo. Nada como um dia após o outro dia. Eu vou passar no teste, minha filosofia. Eu vou suar minha camisa, não jogo pra torcida. Eficiência sem firula, a partida é decidida. Eu boto fé na arte, eu vou fazer a minha parte. Eu tô nessa expedição, sou realista desde embarque. Momento crucial, outra década se vai. Muito tempo já passou, agora eu vou correr atrás. Pensei em abandonar, mas vi que era ilusão. Eu continuo a viajar no banco de trás desse pulsão. Essa viagem já me fez refletir demais. É muito pra pensar e ficar em paz. É muita ideia que a mente desenvolve. Nas antigas era assim, dentro do 249. Essa viagem já me fez refletir demais. É muito pra pensar e ficar em paz. É muita ideia que a mente desenvolve. Nas antigas era assim, dentro do 249. Soares, lembro do Switch 02. Nas antigas era assim, dentro do 249. Calmão, aquele vídeo só se foi. Nas antigas era assim, dentro do 249. Ritmistas da sessão, nas antigas era assim, dentro do 249. Bossa Beats, família reunida no quintal. Nas antigas era assim, dentro do 249. Omig One e Rato Fritz, a primeira missão que nas antigas era assim, dentro do 249. Degusta Groove, caê, caê, caê. Nas antigas era assim, dentro do 249. Geleia, agradecidas, rapaz. Nas antigas era assim, dentro do 249. Demorou, saindo fora. Nas antigas era assim, dentro do 249.